porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. 1 Tessalonicenses 3:8. O homem que vendia Bíblias. Conta-se que um homem vivia da venda de Bíblias. Quando chegava a determinada quantidade de vendas, encerrava o expediente, pois já havia feito seu dia. Ele tinha como vizinho outro homem que também tinha Bíblias para distribuir, mas parecia que este nunca descansava. Chegava em casa tarde, mas alegre. Às vezes abatido, desanimado até, mas sempre com um brilho no rosto. Em um fim de tarde, o vendedor recebeu uma visita inesperada desse homem. Estava curioso e por isso fez muitas perguntas. Pelo que entendeu, esse homem não era um vendedor, porque dava de graça exemplares da Bíblia e algumas obras de literatura cristã e, muitas vezes, continuava o trabalho mesmo quando não tinha nem mais um folheto consigo. O vendedor não entendia como era esse trabalho que não gerava nenhum dividendo, renda nenhuma. Então perguntou se não era cansativo demais. Oh, sim, respondeu esse homem. Suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. 1 Coríntios 9:12. E o que você ganha com isso? Perguntou-lhe. O meu prêmio é que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho de Cristo. 1 Coríntios 9:18. Esse homem realmente não vivia de distribuir folhetos ou obras de literatura cristã e nem mesmo Bíblias. Ele é como Paulo quando disse: agora vivemos se estáis firmes no Senhor. Era a sua própria vida que dependia de outros viverem, e para isso ele batalhava. Mas enfim, estava tarde e os recém-conhecidos precisaram se despedir. Mas é certo que o homem que vendia Bíblias há muitos anos se deparou agora pela primeira vez com a verdade viva da palavra da vida. Nesse dia foi plantada a semente para a realização da obra de Deus em seu viver.